sabe o que eu não sei. Do teu medo eu sei. Você finge muito bem, diz que nada tem. Nesse seu jogo não dá, não vou me arriscar. Não preciso não dizer o que você quer. Tudo vai ter que mudar, não assim não dá. Dessa vez é pra valer, eu vou te esquecer. Seu jogo de sedução me deixou no chão. Não preciso não dizer o que você quer. Seu jogo de sedução me deixou no chão. Não preciso não dizer o que você quer.